a Império informa. Vasco e voo 957, atrasado 15 minutos por motivos operacionais. Vasco Flight 957, delayed 15 minutes. Fala com você mesmo. Fala, agora eu queria.